escrevo essa carta. Creio que o Senhor vai ler. Pedi ao Espírito Santo pra levar até você. Com minhas lágrimas descendo, essas letras rasurei. Sei que faltarão palavras, silêncio também sabe ler. Eu não quero esse peso de um mundo carregar e perder a minha alma e o prazer de te adorar. Leva embora a ansiedade, me ensina a descansar. O choro dura uma noite, és o meu dia raiar. Acordei com essa vontade, muita vontade de viver. Ajoelhei-me aos pés da cama, só pra te agradecer. És o meu maior milagre, tua presença é minha cura. Se revela em detalhes, numa mão que me segura. Me ensina a te ver no bom dia de alguém, num abraço tão singelo e sem me importar de quem. Só tu és a minha luz quando minha alma grita no escuro, ó Jesus. Eu não quero esse peso de um mundo carregar e perder a minha alma e o prazer de te adorar. Leva embora a ansiedade, me ensina a descansar. O choro dura uma noite, és o meu dia raiar. Acordei com essa vontade, muita vontade de viver. Ajoelhei-me aos pés da cama, só pra te agradecer. És o meu maior milagre, tua presença é minha cura. Se revela em detalhes, numa mão que me segura. Me ensina a te ver no bom dia de alguém, num abraço tão singelo, sem me importar de quem. Só tu és a minha luz quando a minha alma grita no escuro, ó Jesus.